Folclore, já sabe, é aqui na RFP, Rádio do Folclore Português. Rádio do Folclore Português. 24 horas na sua companhia em todo o mundo. Necessita de apoio na orientação e confecção do seu traje? Contacte o Baú do Folclore. Orçamentos grátis com atendimento personalizado. Contacte o Baú do Folclore no Facebook com o mesmo nome, Baú do Folclore, ou pelos contactos 966-103-220 ou ainda pelo e-mail cruzcamilo3@gmail.com. Coordenação do Baú do Folclore, Camilo Alves. Na companhia da Rádio do Folclore Português, RFP. Quarto encontro, Cantares ao Menino. 3 de dezembro, às 21h30, na Igreja Paroquial de Almeirim. Participam neste quarto encontro de cantares ao menino, gentes de Almeirim, Ribatejo, portanto, o grupo organizador, Rancho Folclórico de Paranhos, Porto Douro Litoral, as Mondadeiras da Casa Branca, Sozel, Alto Alentejo, e Grupo Etnográfico de Lorvão, Beira Litoral, Coimbra. A entrada é gratuita neste quarto encontro de cantares ao menino. Traga um bem alimentar para ajudar famílias carenciadas. Ajude a ajudar. Como disse, a entrada é gratuita neste quarto encontro de cantares ao menino, 3 de dezembro às 21h30, na Igreja Paroquial de Almeirim. Organização Gentes de Almeirim, apoio Rádio do Folclore Português. Você! a todos aos anjos do céu para aceitar o meu amor. Eu pedi a todos aos anjos do céu. Conversas ao Serão, um programa da responsabilidade de Sérgio da Fonseca, com assistência técnica de Ricardo Campos. Conversas ao Serão, um programa aqui todos os dias na Rádio do Folclore Português, a rádio de todos nós. Folclore, já sabe, é aqui na RFP, Rádio do Folclore Português. Rádio do Folclore Português, sejam bem-vindos à rádio de todos nós e ao programa Conversas ao Serão, que está todos os dias na sua companhia, a partir das 21 horas de cada dia da semana, de domingo a domingo. Nestas conversas de hoje, vou ter um lado de Leiria, portanto, do rancho regional de do resto da região de Leiria, o José Vaz. Mas antes de tudo mais, cumpre-me agradecer a vossa companhia e cumprimentar toda a gente, todo o auditório, que em todo o mundo nos faz companhia durante todos os dias. E digo-vos que é um reconhecimento da Rádio do Folclore Português ter tantos ouvintes que durante o dia, 24 horas por dia, acompanham as nossas emissões, sejam elas diretas ou indiretas. Por isso, sejam bem-vindos então a estas conversas ao Serão. Eu sou o Sérgio da Fonseca e o Ricardo Campos, que está em Vila Nova de Gaia a assistir a esta conversa. Esqueci-me de dizer, eu estou em Londres, estamos a 2.000 quilómetros de distância um do outro, mas vamos fazer umas ótimas conversas ao Serão com o José Vaz, do rancho da região da Leiria, que eu passo agora a cumprimentar. Olá, José Vaz, boa noite, como está? Bem disposto? Para mim aqui também uma boa noite, os meus cumprimentos não só ao Sérgio como ao amigo Ricardo, também a todo o auditório da Rádio do Folclore Português, e um bem-ajo desde já pelo empenho, pelo interesse que a rádio está a manifestar nestas nossas conversas ao som. José, pronto, o José já sabe que a Rádio do Folclore Português existe para isto mesmo, existe para difundir, divulgar e estar ao lado dos grupos. Pena tenho, é que ainda, pena temos, porque falo em nome da equipa, que ainda há grupos que efetivamente pensem o contrário e que ainda não estão motivados, nem sequer sensibilizados para aderirem a este projeto de uma simples conversa. Muitos recusam-se e pronto, e contra isso nada podemos fazer. E portanto, temos que aproveitar aquele número grande de grupos que efetivamente estão dispostos a estar nos microfones da Rádio do Folclore Português nestas nossas conversas ou em diretos. Portanto, vamos caminhando dia a dia, de grau a de grau. Então, está tudo bem por aí? Mas o amigo Sérgio... Diga. Se me permite, o amigo Sérgio, eu penso que o movimento folclórico deve aproveitar todo e qualquer, digamos, participação, toda e qualquer participação a divulgar aquilo que de melhor nós temos, estes museus vivos que são os ranchos. E a sua atividade. Isso mesmo. Penso que, pronto, há grupos que entendem por bem, mas a democracia assim não entende. Entendem por bem não participar. Enfim, ficará com os grupos, mas em meu entender pessoal, penso que sim, que deveriam aproveitar todo o espaço que lhes é dado para se manifestarem, para apresentarem os seus projetos. É uma opinião pessoal, mas continua, Sérgio, faça favor. Isso mesmo, mas pronto, é aquilo que nós estamos a... era aquilo que eu tinha acabado de lhe dizer. Dia a dia, de grau a de grau, as pessoas vão-se mentalizando que efetivamente não podemos viver na conchinha. Porque o problema... Eu chamo-lhe casulo, né? A conchinha ali ainda está aberta, ainda se lhe dá uma castada e abre-se. Mas sim. Ora, muito bem, José. Olhe, antes de irmos falar deste evento que será em dezembro, dos Cantares ao Menino, eu queria que, se muito rapidamente, me fizesse uma resenha de como é que está o resto da região de Leiria, neste ano que está quase a acabar. Ora bem, pois, estando quase a acabar, perspectiva-se uma nova direção que, em princípio, irá continuar os desígnios para que foi criado o resto da região de Leiria. Ou seja, primeiro recolheu, preservou e agora somos nós os atores neste momento que divulgamos aquilo que fomos recolher junto das pessoas. Portanto, recolhas que foram feitas entre 1960, 61, 62 e depois posteriormente foi então, entre aspas, atirado cá para fora todas essas recolhas que foram feitas pelos saudosos Manuel Artur Santos e António Oleiro. Uhum. Essa é a nossa missão, foi esse projeto iniciado e que mantemos com rigor, mantemos esse projeto vivo. Sabe que, José, sabe que eu ainda recordo com muita alegria e muita saudade aquele final de tarde que tivemos na sede do resto da região de Leiria, em que eu me fiquei deslumbrado com a esposa. Isso com mesmo, a esposa isso e com o Bruno Salveiro. O Bruno também esteve Bruno Ferreira, isso mesmo, dia, que tá. Eu me deslumbrei com aquela exposição de lenços e chailes, para quando uma nova atividade, uma nova mostra nesse âmbito. É muito complicado, porque são peças ancestrais, é forçoso o termo, mas são peças que requerem cuidado. Nós, infelizmente, não temos as condições climatéricas onde guardar o espólio, as condições ideais. E evitamos, sim, que elas se exponham muito aos raios solares, ao calor, à umidade. Portanto, todo esse património requer um devido cuidado. E nós não temos fisicamente essas possibilidades. De longe em longe fazemos exposições, mas será mesmo de longe em longe. E aqui, mais uma vez, referencio o Sr. Manuel Artur Santos, que nas recolhas, enquanto o António Leiro era o etnomusicólogo que ia passando para a partitura aquilo que ia ouvindo ser cantarolado pelas pessoas, Manuel Artur Santos ia às arcas, entre aspas, das pessoas, ia procurar o que é que tinham ainda, e algumas dessas peças foram recolhidas ainda nesses primórdios do rancho, nos anos de 1960, 61, 62, por aí. Sim, senhor. Então, José, vamos falar do dia 3 de dezembro, e o que é que vai então acontecer no dia 3 de dezembro? Portanto, nós no dia 3 de dezembro, acontecendo há 13 anos a esta parte, portanto será, salvo erro, o quarto ano. vamos apresentar na Igreja Paroquial dos Marazes aquilo que nós intitulamos de Cantares ao Menino. Há regiões em que lhe chamam cânticos do ciclo natalício. Mas isso é um pormenor. Nós, os cantares ao menino, portanto, fazem também parte das recolhas que nessa, como há um pouco disse, das recolhas efetuadas em 1960-61. Aqui na região de Leiria não há conhecimento de janeiras. Sim. Aqui em Leiria, mesmo chegando ali à Arrolaria, já falei com o grande etnólogo José Travassos, sim. E ele também diz que das recolhas que o resto da Arrolaria, que é outra referência da Alta Extremadura, resto da Arrolaria fez, também não encontrou recolhas de janeiras. Porém, há sim os cânticos do ciclo natalício, ou os cantares ao menino, como nós lhe chamamos. E então, há 3, 4 anos a esta parte, temos vindo a desenvolver essa atividade, digamos assim, para colocar, para entregar, para devolver às pessoas aquilo que delas recolhemos e que se vão perdendo. Claro. Isto também para dizer que o rancho folclórico não se deve singir único e simplesmente às representações em palco onde há a dança, esses momentos líricos. Há também, digamos que, o folclore sacro, digamos assim. E entendemos por bem, pois, nesta época, recriar, e estamos também a pensar, também desenvolver os cânticos de Quaresmais, que é outra época do ano que está um tanto ou quanto esquecida. Ainda não saiu muito cá para fora, e isso, embora já haja bons grupos a fazer essa representação. E nós vamos também procurar no cancioneiro que temos, e que foi editado em 2010, vamos também procurar desenvolver essa atividade dos cânticos da época, claro, da Quaresma. Claro. José, há bocado referiu aqui um ponto importante, que efetivamente o folclore não é só cantar e dançar. Ou seja, esse modelo que foi implementado há muitos anos e que ainda continua na mente, no coração de muitos grupos, basta pensar um bocadinho, e não é preciso ser muito estudioso, basta pensar na vida do dia-a-dia das pessoas, não é? Na vida de antanho das pessoas. Sim. Equipará-la um bocadinho aos dias de hoje, neste sentido, quase todo o povo era cristão. Portanto, durante a semana trabalhava, ao domingo, feriados e dias santos de guarda, ia à igreja, ia louvar a Deus. Ora, se ia louvar a Deus, faz parte integrante, a todos os atos religiosos, faz parte integrante da vida de um povo. Até porque as pessoas foram batizadas, casaram pela igreja, morreram e foram abençoados pela igreja. Portanto, se pensarmos um bocadinho no contexto social e no contexto sociológico da nossa vida, não é? E se recuarmos, e se estudarmos, e se formos ver antropologicamente, em termos de antropologia, era assim, portanto. Não é preciso. Sim, diga. Eu ia dizer que 99,9% das pessoas do povo português era católica. Isso mesmo? Era católica. E depois também há outra componente, que eu penso que a palavra, o canto, a voz, foi o primeiro instrumento musical. Você não pensa? A partir daí associaram-se outros instrumentos. Claro. Depois das cordas vocais, associaram-se outros instrumentos de cordas que já não eram vocais, mas pronto, que o povo ia muito bem. José, deixa-me só interrompê-lo. Você disse que acho que tenho a certeza que, não é ter certeza, a voz foi o primeiro instrumento musical na grande teoria da música, a teoria da música, portanto, diz que o primeiro instrumento foi a voz. E a partir daí depois surgem todos os outros instrumentos ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, ao longo de todas as musicalidades, não é? E cada dia surge um novo instrumento, mas o primeiro foi a voz. E o Sérgio viu com toda a propriedade, porque tanto executa com as cordas vocais como com outras cordas musicais toda essa expressão da cultura. Claro, porque, claro. Para mim não há cultura, pintura, poesia, não, é tudo cultura, eu envolvo tudo na cultura. Sim. E portanto, pronto, para concluirmos aquilo que eu estava a dizer, não é preciso ir muito longe para associarmos toda a vida comunitária de uma comunidade, não é? De uma comunidade, para sabermos que o folclore era tudo o que estava inerente à vida social dessa comunidade. Portanto, os atos religiosos fazem parte do folclore. Estão integradas, estão ligadas à raiz da vida social das pessoas, fazia parte integrante. E, portanto, poderemos também, aliás, deveríamos, os grupos deveriam, pesquisar mais nessa área. Até basta ir falar com o parco da freguesia e ir ler os livros antigos que lá estão. Efetivamente, encontra-se lá muita coisa. Pronto, agora é preciso também abertura para isto, não é? Porque lá está o tal modelo do ir para o palco, cantar e dançar e mostrar e não sei o quê. Foi esse que ficou, mas que agora está, eu acho que está a ser bastante modificado esse modelo. E penso que daqui a uns anos tudo estará mais modificado. Sim, e eu que será muito melhor. Diga. Dizia eu que ainda bem que esse está a ser procurado por vários grupos e felizmente até por muitos grupos. Posso dizer, quer os cânticos do ciclo natalício, quaresmais, ainda bem que esse caminho está a ser utilizado pelos grupos para devolverem, como eu digo, para devolverem ao povo aquilo que lhes pertence, para rememorar. Lembrar às pessoas e aos mais jovens, para que eles fiquem a saber como antigamente seus ancestrais se comportavam no seu dia-a-dia. Porque lá em cima do palco é aquela parte lúdica do final de semana, da festa e romaria, é essa a parte que se leva para cima dos palcos. É outro componente, também que vai sendo divulgado e vai-se diluindo por esse país fora. Muito bem, José. Então vamos completar o cartaz. Quem é que participa neste Cantares ao Menino, dia 3 de dezembro, na Igreja Paroquial de Marrazes, às 21h30? No dia 3 de dezembro, vamos ter, na Igreja Paroquial de Marrazes, um grupo dirigido por um padre, o Sr. Padre Manuel de Jesus. Manuel de Jesus, que sim. Que vem sim. De Ansan Cantanedo. Ansan, isso mesmo. Curiosamente, este ano vamos ter de novo uma parceria com Ansan Cantanedo. Já tivemos, lá está, naquela componente lúdica de tarde de folclore. Este ano vamos ter aqui em Marrazes, na Igreja Paroquial de Marrazes, que portanto aqui na freguesia limítrofe de Leiria, Paredes Meias, digamos, vamos ter então às 9 da noite, depois da missa. A missa inicia-se às 8h30, às 20h30, digamos, e logo imediatamente a seguir, essa redundância, então os cantares que se iniciam com o Rancho da Jangueiria e depois o grupo típico de Ansan, que nos chega de Cantanedo. Muito bem, muito bem. E vai ser uma partilha constante destes cantares que faziam parte, eu também lhe posso chamar ciclo natalício, porque o Advento é o primeiro ciclo do ano. litúrgico. E portanto, só para darmos a entender e também dar a conhecer às pessoas, o tempo do Advento, que começa agora, dia 27, no próximo domingo, é o primeiro ciclo litúrgico é o primeiro ciclo litúrgico, portanto, do cristianismo, ou seja, é a preparação para o Natal. E como é o primeiro ciclo, muita gente, muitos grupos intitulam cânticos ao menino, do ciclo natalício, ou disto ou daquilo. Portanto, não está totalmente, não está de todo incorreto, porque efetivamente o primeiro ciclo litúrgico inicia-se com o Advento, que é a preparação para o Natal. E portanto, este ciclo engloba cânticos efetivamente do Advento, cânticos à Senhora, cânticos de loas à Nossa Senhora, e porque depois, efetivamente, vem o resto dos cânticos, ou o complemento dos cânticos, dos três domingos, não é? Que é o domingo de Natal, o dia de Natal, a Epifania, e o domingo do Ano Novo, portanto, que são os três ciclos, os três domingos, que englobam o ciclo do Natal e as missas de São Silvestre, não é? São Silvestre, que também... São Silvestre, o 31 de dezembro, não é? E portanto, pronto, eu penso que há sempre um grande trabalho para se ir beber aqui neste ciclo, neste primeiro ciclo litúrgico da Igreja. Sérgio, se me permite aqui um breve esclarecimento aos ouvintes, que eu sei que o Sérgio é conhecedor da situação. Nós, antecipámos uma semana os cantares ao menino, precisamente por causa do Congresso Nacional de Folclore, que se vai realizar aqui em Leiria nos dias 10 e 11 de dezembro. Sim. Como o resto da região de Leiria tem muitos elementos envolvidos nos vários quadros que vão ser apresentados, então tivemos que antecipar porque há pessoas que já me vieram dizer, mas 3 de dezembro já estar a cantar ao menino, então ainda nem lembro ao Natal e já estão a cantar ao menino. Eu quero esclarecer que nós estamos a cantar ao menino que nasceu há 2015 anos. Claro, claro. Nós estamos a cantar ao menino que vai nascer este ano. Já estamos a louvar ao menino Jesus que nasceu, o calendário da Igreja Católica, que nasceu a 25 de dezembro. Portanto, nós estamos a louvar e a cantar, já estamos muito atrasados. Já estamos 2000 e tal anos atrasados. Claro. Mas devemos louvar do mesmo modo a figura que foi Jesus Cristo. Mas pronto, como eu acabei há bocadinho de referir, o primeiro ciclo litúrgico da Igreja, portanto, litúrgico mesmo, começa com o Advento. E o Advento já é a preparação para o Natal. E, portanto, como eu acabei de dizer, penso que não haverá mal nenhum, efetivamente, começar a 3, até porque já estamos no Advento. Fico um bocado mais renitente aos grupos que realizam encontros até fevereiro. Isso sim, isso já está fora. O tempo litúrgico. Do Natal aos Reis. Janeiro é o ciclo do Natal aos Reis e andam a cantar, mas ainda que desenvolvam essa atividade, pronto, de divulgação, eu, como se diz na gíria, dou de barato. Agora, andarem a cantar por uma questão economicista, por não lhe chamar outro nome, andarem a cantar até fevereiro, até quase até ao Carnaval, eu acho que aí já não fica a figura do rancho em si credibilizada. Eu tenho conhecimento de grupos aqui da região de Leiria que cantam as janeiras, sei lá, até fevereiro e mais, e no entanto não há janeiras, não há recolhas de janeiras aqui na região. Inventaram umas. São as coisas pré-fabricadas ou injetadas. Só tem ali e pronto. Quando tem no pensioneiro esta parte também sacro que poderia apresentar um folclore não lúdico, mas religioso. Mais religioso, mais religioso. Isso mesmo. Mas ficar com a consideração dos dirigentes desses grupos. Claro, claro. Vamos então referir mais uma vez o cartaz, portanto, dia 3 de dezembro de 2016, portanto, Cantares ao Menino, na Igreja Paroquial dos Marrazes, às 21h30, Rancho da Região de Leiria e Grupo Típico de Ançã. Estou certo que vai ser uma noite... de cantares ao menino bastante diversa na sua maneira de apresentar, na sua maneira de cantar, na sua maneira de estar, e portanto apareça e vá a este concerto de Natal. No fundo é um concerto de cantares ao menino. Pena tenho eu de não estar para aparecer lá de surpresa e participar também. Mas pronto, isto fica para outros anos, para outras alturas, quando eu me aposentar e for de vez para Portugal. Muito bem, José, muito bem. Ó José, quer dizer mais alguma coisa que eu não lhe tenha perguntado? Eu tenho a dizer é agradecer à Rádio do Folclore Português a amabilidade que teve em nos contactar para esta divulgação. Apaz-me também dizer que não seria possível estes cânticos serem apresentados não fora, na altura, há 3 anos, o mestre Vicente Narciso, aqui de Leiria, que nos deu os primeiros passos para nós nos apresentarmos e nos encontrar nos cânticos. A partir daí, pois, nós tomamos os caminhos, também com a vontade do maestro, e agradecer-lhe também a ele publicamente. E também dizer que no dia 17 estaremos a retribuir a visita de Ansan, estaremos em Cantanhede, e no dia 18 em Melide, também ali junto a Coimbra, para retribuirmos uma vinda do grupo de Melide aqui a Leiria, Marrazes, onde também participaram neste encontro dos cantares ao menino. Muito bem. À Rádio do Folclore, ao amigo Sérgio, pois é claro, os nossos agradecimentos sempre reconhecidos pela cordialidade, pela amabilidade que tem em nos contactar sempre que eu entendo por bem. Muito bem, José. Daqui de Londres um grande abraço, tudo a correr bem e que se cante e louve ao menino no dia 3 de dezembro. Os meus cumprimentos em nome da equipa técnica e um grande abraço. Para todos também os nossos cumprimentos e as minhas felicidades. Um feliz e santo Natal para os ouvintes e para os componentes da Rádio do Folclore Português. Muito obrigado, José. Portanto, conversas ao serão, ficamos por aqui hoje. Portanto, a apresentação e coordenação deste programa está a cargo de Sérgio da Fonseca, a partir aqui de Londres, com assistência técnica do Ricardo Campos, em Vila Nova de Gaia. Nós voltamos na próxima edição e já sabe, seja feliz e começam a chegar os votos de Feliz Natal para todos. Boa noite e obrigado pela sua companhia. tirando, de onde vais tirando, de sapato branco, de laço à banda. Oh, oh, minha cirandinha, foge à tua mãe, que eu fujo à minha. Oh, oh, minha cirandinha, foge à tua mãe, que eu fujo à minha. Oh, ciranda, vê lá se és capaz de trazer o lenço atado atrás. Oh, ciranda, vê lá se és capaz de trazer o lenço atado atrás. Ah, ah, minha cirandinha, foge para o bacelo que eu fujo para a vinha. Ah, ah, minha cirandinha, foge para o bacelo que eu fujo para a vinha. Oh, ciranda, de onde vais tão bela, de chambrinho branco e saia amarela. Oh, ciranda, de onde vais tão bela, de chambrinho branco e saia amarela. Minha cirandinha, troca o teu mantel pela minha mantinha. Oh, oh, minha cirandinha, troca o teu mantel pela minha mantinha. Oh, ciranda, de onde vem ciranda, da minha janela vi-te na varanda. Oh, ciranda, de onde vem ciranda, da minha janela vi-te na varanda. Oh, oh, minha cirandinha, não vi lá ninguém, tu estavas sozinha. Oh, oh, minha cirandinha, não vi lá ninguém, tu estavas sozinha.